A palavra do Senhor diz em Amós 8:11 que Ele está derramando sobre nós mais fome e mais sede da Sua palavra. A palavra é Jesus, mais fome e mais sede dEle. Um exército de apaixonados por Jesus, adoradores quebrantados, que são líderes ungidos, se levanta com autoridade para realizar a parte do ministério da igreja que cabe à nossa geração. Nós estamos vendo isso no nosso meio. O Senhor está realizando isso entre nós. E nós fazemos parte disso. O melhor ensino é aquele que nos desperta para uma busca espiritual mais profunda e intimidade com o Eterno. Apesar de termos eventos para todo lado, existem alguns que Deus tem gerado e tem usado como um instrumento precioso para edificação da igreja. Qualquer reunião que eu estou ou que eu estiver e que não gera edificação espiritual, ela é palha. Significa perdi meu tempo. Em outro lugar a Bíblia chama de obras infrutuosas. Qualquer reunião que estivermos, nós temos que ser edificados espiritualmente. Porque aonde Deus está, o padrão é alto demais, irmão. O padrão de Deus não é o nosso padrão. Não é o que estamos acostumados. Não é quando as coisas estão bonitas e boas para nós que Deus está satisfeito. O padrão de Deus é altíssimo. E não estamos falando de qualidade, de técnica, estamos falando de santidade, de mover sobrenatural de Deus. É por isso que o Senhor está gerando isso no nosso coração. Se você veio aqui é porque você busca algo a mais de Deus. Nós queremos muito mais de Deus. Nós queremos a sua manifestação e que a palavra dele venha e traga ensino, traga crescimento espiritual, traga intimidade com o Eterno. Não apenas cantar, não apenas participar de um evento legal, de um desses shows gospel que tem por aí, programações de entretenimento. Eu não posso chegar no céu, me encontrar com o Senhor, e o Senhor falou assim: filho, mais da metade do que você fez era entretenimento para o povo. Aqui não tem valor nenhum isso. Glória a Deus. Eu não posso, irmão. E eu não quero isso para você. Então, ano passado, quando Deus nos dirigiu para fazermos esta reunião, não estamos criando um outro congresso. Deus me mandou entregar uma palavra. Sóstenes, meu filho, entrega esta palavra. E reúna o povo para você entregar essa palavra. Só isso. É por isso que vocês estão aqui. Ontem nós estávamos numa reunião de oração e conversamos com os irmãos. Isso até incomoda muitos. Não temos que arrancar os cabelos para fazer um evento. Não temos que ficar desesperados e atrás disso, atrás daquilo. Não, as coisas acontecem. Semana passada nós estávamos com quase 2,000 irmãos lá em Feira de Santana, na conferência profética lá em Feira de Santana. Nada, absolutamente nada. Fora do lugar, nenhum problema, nada, absolutamente nada. E Deus tem nos dado os recursos, as condições, tem trazido os irmãos, como no ano passado, nesse ano, para que eu entregue a palavra que o Senhor mandou entregar, só isso. E que o adoremos juntos, só isso. E é um privilégio nosso estarmos debaixo dessa direção de Deus. Direção de Deus. E assim como você e eu estamos debaixo dessa direção, nós também estamos debaixo de uma cobertura do Senhor que nos faz caminhar continuamente debaixo da direção. Se você veio para debaixo da direção, Deus vai usar você para ser o elemento, o instrumento, o servo, o profeta que vai declarar outras direções de Deus. Lá na tua igreja, no teu ministério, na tua cidade, Deus te trouxe aqui para isso, para derramar sobre você uma palavra profética que vai fazer de você um líder com autoridade ministerial. Autoridade ministerial. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor não é para quem toca bonito, quem canta, quem grava, quem faz isso, quem faz aquilo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E eu tenho descoberto, nessa caminhada de vida, nós buscamos a Deus muito mais no meio da dor, no meio do deserto. Todos os artifícios que arrumamos de entretenimento ou de atividades que nos fazem ter a sensação de que não estamos no deserto, que estamos em sucesso, têm que ser deixados de lado, para que possamos verdadeiramente estar no caminho do Senhor, experimentando da trilha, pelo deserto que seja, mas sendo edificados pelo Senhor de uma forma correta. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, os que temem ao Senhor, ele dará a conhecer, a experimentar a sua aliança, a sua aliança. Irmão, eu tenho tido privilégio, a alegria de desfrutar de algumas alianças. A primeira delas é com o Senhor. E nem cabe ficar testemunhando muito, porque é só experimentando. Uma segunda aliança que tem feito toda a diferença na minha vida é com a minha esposa, Daniela. Uma aliança faz com que passemos por qualquer situação e saiamos do outro lado amadurecidos. Quando Deus fala que Ele tem o prazer e Ele quer nos fazer conhecer e experimentar a sua aliança, Ele quer ter um relacionamento conosco e uma aliança que nos faz enfrentar qualquer coisa. Eu me lembro quando eu estava em uma dessas férias na praia com meus filhos, Rafael e Mateus, e o Rafa grudou em mim de um jeito, o Mateus grudou em mim de outro jeito, nós fomos entrando na onda e veio uma onda mais forte e nós capotamos na onda. Eu não sabia onde era céu, onde era chão, onde era... Capotamos na onda. E a única coisa que passou pela minha cabeça é que o Rafa estava grudado em mim. E eu precisava grudar o Mateus. E eu não larguei ele. Eu grudei nele. Na hora que a onda passou, na hora que aquele capote acabou, nós estávamos de novo, salvos e juntos. Deus quer pessoas, filhos, que grudem nele, que experimentem uma aliança. Eu não te desgrudo, Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor. E isso só é possível porque Ele primeiro gruda em nós. Eu não te solto, eu tenho uma aliança com você. Boa parte das nossas dores e problemas, Ele sobrevém, vem a nós, porque nós estamos tentando caminhar fora da aliança. E Ele diz, eu não te desgrudo. Então, às vezes, a mão forte dEle nos machuca um pouco, traz dor. Mas, filho, se eu te soltar, você se perde. É preferível você sentir a dor, mas eu não te solto. Aqueles que o temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. Sua aliança. O Senhor declarou sobre a igreja, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder. Se nós somos o corpo de Cristo, os pés dele, as mãos dele, se nós somos verdadeiramente a sua igreja, a sua noiva, o seu corpo nessa terra, nós fomos chamados para exercer a autoridade e o poder de Cristo na terra. Em outras palavras, para compreendermos de um outro lugar, se Deus vai exercer autoridade e poder na terra, não é através dos anjos, é através dos seus filhos, da igreja. Tudo aquilo na minha vida, na sua vida, que nos desvia do exercício da autoridade de Cristo na terra, nos leva ao pecado, nos leva a distanciarmos de Deus, nos leva a sofrermos consequências que não precisávamos sofrer. Há um grupo de pessoas que ainda não alcançaram isso e que lutam para resolver os problemas da vida. Há um grupo, muitas vezes até de líderes, que continuamente declaram: a vida é assim, as coisas são assim, nós precisamos nos precaver, porque as coisas são assim, a vida é assim. E sempre dizem isso em relação aos problemas que temos, às dificuldades que temos, às frustrações, às decepções que temos, às dores que temos. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós podemos entrar num nível de descanso, de caminhada na terra que mana leite e mel, desbancar os inimigos, os gigantes, e tomar posse da terra. Isso não é lá no céu apenas, isso é aqui na terra. Ele não diz que não teremos lutas, mas ele diz que nós venceremos. Portanto, a mentalidade, a condição de estar tentando cercar de todos os lados, apaga incêndio aqui, apaga incêndio dali, resolve isso aqui, resolve o problema ali, a discussão do irmão aqui, o problema, porque você sabe como igreja é assim mesmo. Essa é uma palavra satânica. Igreja não é assim. Igreja é para ser um grupo de irmãos pecadores caminhando juntos e vencendo o pecado juntos e vencendo as dificuldades juntos e vencendo as limitações juntos e crescendo juntos no Senhor. Isso é o que o Senhor quer e essa é a visão que Ele quer colocar no nosso coração. Sejamos levantados como líderes com esta visão. E toda vez que o diabo vem para dizer, não dá, é assim mesmo. Se nós não dermos atenção ao que o diabo fala, se nós confiarmos na aliança que ele tem conosco, o Senhor nos mostra o caminho mais excelente. O Senhor derrama sobre nós espírito de sabedoria e espírito de revelação, para não sermos um grupo de evangélicos tentando melhorar, para sermos um grupo de sacerdotes com autoridade ministerial, executando a autoridade de Cristo nessa terra, de forma inquestionável. Esse é o padrão de igreja que Deus quer manifestar. E Ele tem manifestado isso, mas Ele quer que mais e mais dos seus filhos experimentem e manifestem a sua glória, o seu poder desta forma. Não importa a sua limitação, não importa o seu passado, não importa até mesmo a tempestade que você está no meio dela, não importa. O Senhor te trouxe nesse lugar para derramar sobre nós uma porção nova de autoridade ministerial. O Senhor nos deu uma palavra lá em Feira de Santana que inclui três áreas: tratamento do caráter. É impossível continuarmos vivendo como igreja, com tantas manifestações de pessoas que têm o caráter corrompido. Impossível. Citamos alguns fatores do caráter corrompido: desentendimento contínuo, busca do interesse pessoal, levitas e irmãos que não dizimam, que não ofertam. Caráter corrompido. Nós temos os vídeos, nós temos os CDs dessa ministração profética lá em Feira de Santana, e depois vocês vão receber um comunicado de que estarão à disposição, não estão prontos ainda, para que você receba essa palavra. Não há autoridade espiritual sobre muitos por causa do caráter corrompido. Boa parte dos líderes, quando pensam em alguma atividade da igreja, pensam em lucro. Se me deram uma oferta pequena, então Não, não, o que é isso? Se não der uma oferta, então? Se eu lucrei, se eu não lucrei, precisam ser ensinados. Tenho ouvido de alguns irmãos, companheiros de ministério, de encontros, de congressos que estão acontecendo por aí, em que pessoas descobriram a mina, produzem congressos, chamam os que estão aí em destaque, porque virou uma fonte de renda. Caráter corrompido. Se eu for a um lugar e não puder vender o meu material, então eu não vou. Caráter corrompido.